Alô, você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô, você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais querida e da mais ouvida da cidade de Rio das Pedras, da Rio Vox FM, através da internet também. A partir, você tá sabendo já que você pode nos ouvir ou através do nosso site, o riovoxfm.com, ao vivo, e também toda a nossa programação gravada, toda a nossa programação na íntegra, você pode ouvir a hora que você quiser e aonde quiser, né? Então, tem muita coisa, muita novidade vindo pra você, essa é uma delas. Mas, antes de tudo, vamos apresentar os nossos comentaristas no dia de hoje, o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde pra você, professor. Antes da gente começar a nossa programação, só vou pedir pro professor se apresentar de novo, porque a anta do locutor acabou esquecendo de ligar o microfone. Agora sim, professor, agora dá para se apresentar, porque os nossos ouvintes não ouviram nada. Muito boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde de quarta-feira, abençoada por Deus, e que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Agora sim! Então vamos começar falando de esporte, mas antes a gente fala do Supermercado Grilo. O pulo certo da economia, cheio de ofertas para você. Você sabe que o Supermercado Grilo já está funcionando e tem o melhor preço da nossa região. Então, ofertas válidas aqui até o dia 14 de junho, até amanhã, essas ofertas são válidas. Então, vamos lá, ó, arroz agulhinha tipo 1, Scudler, 5 quilos, 10,59. Tem também açúcar cristal mirante, 5 quilos, 5,88. O quilo do colchão mole, a 15,99. Tem também cerveja cristal lata, 350ml, 1,59. Café Ducati, 500 gramas, 5,99. Coxa com sobrecoxa de frango inteira, R$4,99 o quilo. Tem muito mais ofertas, então eu te convido, vá conferir tudo que há de melhor lá no Supermercado Grilo. Eu te garanto que você nunca mais vai fazer compra em outro supermercado, porque o Grilo vai te oferecer a melhor estrutura, vai te oferecer o melhor preço sempre. Supermercado Grilo fica na rua Prudente de Moraes 235, em Rio das Pedras. Prudente de Moraes 235, no centro de Rio das Pedras. Esse é o recado do Supermercado Grilo. Desse jeito. Salve Brasil, MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou. A técnica, o samba, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre houses de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Hoje é muito claro que o assunto principal, talvez, da nossa programação seja a Copa do Mundo. Mas o de agora não é a Copa de 2018, é a Copa de 2026, porque tivemos a definição de quem será a sede da Copa do Mundo de 2026, e ainda a Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções. E ela será disputada na América do Norte, com jogos nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira em Moscou, durante o Congresso da FIFA. A candidatura liderada pelos Estados Unidos teve 134 votos contra 65 do Marrocos, que contou com o voto do Brasil, embora a CBF tenha declarado anteriormente voto na candidatura norte-americana, o que criou um climão aí, porque era combinado que todas as confederações da América do Sul votassem nos Estados Unidos e no Canadá e no México, para que na Copa de 2030 fosse realizada na América do Sul, na candidatura de Uruguai, Paraguai e Argentina. O Brasil ele traiu essa ideia dos votos aí, e segundo a imprensa, né, a imprensa especializada, a equipe dos Estados Unidos, a turma da organização, não gostou nem um pouco disso. Até aí o Brasil faz aquela famosa agada, né, professor? Infelizmente o Brasil nos últimos anos aí, muito longe, não tem uma representatividade a nível de futebol fora do Brasil aí, com esses presidentes que são corruptos e acaba vendo o lado pessoal e não o lado do esporte. Mas a candidatura dos Estados Unidos, do México e do Canadá era favas contadas, né? Uma vez que o coitado do países lá do Marrocos vem atravessando grande dificuldade financeira e teria que recomeçar tudo do zero. E nós sabemos bem o que envolve de corrupção quando se trata de um país recomeçar e fazer, construir 15 estádios. Portanto, Estados Unidos e México e Canadá tem uma infraestrutura boa e além do mais, né, ofereceu à FIFA tudo aquilo que ela gosta e que ela sonha. Uma vantagem e uma rentabilidade que jamais em qualquer outro lugar ela ia conseguir com a Copa do Mundo. Depois ninguém sabe por que a Comebol é sempre contra ao Brasil, né? Porque vai lá o Coronel Nunes, né, e faz uma pataquada dessa, vota contra o que havia sido combinado. É óbvio que pode votar em quem quiser, mas se há uma situação acertada entre as confederações da América do Sul, deve se respeitar isso, né? Agora a gente fala sobre Copa do Mundo de 2018, porque a gente tá numa confusão lá na seleção espanhola, uma confusão tremenda, porque o que que acontece? Ontem a gente anunciou aqui Julian Lopetegui como novo técnico do Real Madrid, só que o Lopetegui, ele é técnico da seleção espanhola, aliás, ele era técnico da seleção espanhola, porque a Federação Espanhola de Futebol anunciou a demissão de Julian Lopetegui na manhã de hoje, porque ele foi anunciado aí como técnico do Real Madrid. O treinador desagradou a cúpula da Federação Espanhola, que nessa quarta anunciou o desligamento do treinador. A decisão foi tomada após uma reunião entre o comandante espanhol, o presidente da federação, o Luis Rubiales, Sérgio Ramos, Iniesta e Piqué, que são os jogadores representantes aí da seleção espanhola. O presidente tenso destacou que a escolha do Lopetegui era legítima, mas a forma como foi feita a negociação com o Real Madrid inviabilizava a continuidade do treinador frente à seleção da Espanha. E as informações que a gente tem é a seguinte: a Federação Espanhola sabia da negociação e ela pediu, o presidente da federação pediu ao Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que anunciasse a contratação somente após a Copa do Mundo, porque assim poderia ter a continuidade no trabalho, pelo menos até o final, e com um ambiente não tão ruim. Mas aí os jogadores do Real Madrid começam a saber, passam para os outros jogadores ficam desconfortáveis com essa situação, como a gente estava conversando em off. Os atletas das outras equipes vão falar: bom, mas agora que é jogador do Real Madrid, ele vai colocar o jogador do Real Madrid para jogar aqui. E o clima ficou tenso lá realmente na seleção da Espanha. Aí o Lopetegui foi desligado. O presidente da federação, como eu disse, pediu ao Florentino Pérez para anunciar depois da Copa do Mundo. Sabe depois de quantos minutos ele anunciou, professor? Depois de 3 minutos. Pois é, tudo, a gente acha que é exclusividade nosso brasileiro aqui, né, nosso futebol tupiniquim aqui, que acontece as lambanças que que causa um prejuízo violento ao futebol não é exclusividade nossa. A Espanha deu um exemplo disso, tanto o Real como a Federação Espanhola, quanto o treinador atual da seleção, que acaba de deixar a seleção, fizeram esse cambalá, esses rolaiados aí, que no fim acabou comprometendo toda a participação da Espanha na Copa do Mundo. Então, infelizmente, para o futebol espanhol, aconteceu tudo isso a menos de 2 dias para a estreia da Copa do Mundo. É uma pena, e eu acho que o presidente, tanto do Real Madrid quanto da Federação, foram temperamental, agiram pela emoção, e agora talvez esteja imaginando a dimensão do problema que eles criaram para o futebol espanhol. Agora, o novo treinador já foi anunciado, é Fernando Hierro, ex-zagueiro da seleção espanhola, ídolo do Real Madrid, ídolo da seleção espanhola, vai substituir o Lopetegui, demitido na manhã dessa quarta-feira após atrito com a Federação Espanhola. O Hierro era o diretor esportivo da seleção espanhola. Ele foi a alternativa encontrada para substituir de forma rápida Lopetegui. Atualmente, como eu disse, o Hierro era o diretor esportivo e faz parte da delegação que já está na Rússia. Então, realmente, ele é, segundo a imprensa espanhola, realmente era o mais qualificado, o mais experiente para assumir este cargo. O Hierro, el jefe, como é conhecido, é o chefe, né? Traduzindo para o português, disputou 4 Copas do Mundo, 90, 94, 98 e 2002, professor. Pois é, menos mal, né? Uma vez que vai ficar na mão do auxiliar, o auxiliar deve não mexer e não mudar muito a filosofia da equipe da Espanha, da seleção espanhola, portanto, vai sentir menos, mas isso não significa que não vai sentir. Vai sentir sim, pode estar certo, por mais que seja auxiliar, a cabeça pensante é diferente e as maneiras de agir também diferente. E tem mais, até em que ponto os jogadores passam a respeitar esse novo treinador que vão fazer experiência num pior momento, né? Que é durante uma Copa do Mundo, que a Espanha era apontada até então como uma das favoritas. Muito bem. Então, a gente falou sobre a situação da seleção espanhola, daqui a pouco a gente fala mais de Copa do Mundo. Aliás, a gente fala agora de Copa do Mundo. A gente fala sobre a seleção brasileira, que começou a trabalhar já fez hoje mais um treinamento, hoje com o Fred de volta ao campo, depois de uma possível lesão no joelho, está recuperado, está treinando com bola já, e não deve ser problema para a Copa do Mundo. E o clima é muito leve, viu, professor? Os jogadores, com um sorriso de orelha a orelha, realmente curtiram muito a situação, né? O Brasil, ele está num lugar, num paraíso que é a sorte, né? Que é um balneário projetado pela então União Soviética. Essa, então, é um balneário que foi criado para dizer que pro mundo ocidental que eles também podiam trazer uma forma de diversão para os seus moradores, que era Sochi, e é uma das cidades, se eu não me engano, são 140 quilômetros de praia na cidade de Sochi. Só isso de praia, mas a seleção então trabalhou, fez um trabalho físico, foi o momento que os jornalistas puderam filmar, mas depois aí ela trabalhou com bola, fez um treino tático aí sobre o comando de Tite, lembrando que o Brasil estreia no próximo domingo contra a seleção da Suíça, professor. Não podia ser lugar melhor, né? Praia, cidade mais quente, carinho, enfim. O Brasil é o oposto daquilo que acontece na Fúria. E eu nunca caiu tão bem o apelido Fúria, hein? Tudo que oposto que acontece na Fúria, que é a seleção espanhola, aqui pro lado do tupiniquim brasileiro aqui, tá tudo tranquilo, tudo tá correndo na mais perfeita ordem, tudo na mão do professor Tite. Oxalá que também os jogos também continuem ficando na mão do professor Tite também. E a turma flagrou espião lá no hotel da seleção brasileira, viu, professor? Em cima lá de uma laje, né? Vamos dizer, laje, tinha um rapaz credenciado e com um binóculo olhando, mas Segundo a seleção brasileira, se for visto algum drone, alguma coisa, a CBF tem autorização para abater o drone, mas já tem espião trabalhando lá, viu, professor? Resta saber de onde que é. É, o difícil é justamente que, pôr o drone ou dar informação para que lado vai ser o drible, né, do Neymar, o drible do William, o drible de Gabriel, o drible de Felipe Coutinho, né? Pode gravar, pode filmar, pode fazer o que quiser. O improviso é nosso. E não tem jeito, né? Muito bem, então falamos sobre a Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Copa do Mundo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro de Futebol. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã. Vamos começar com a Série B do Campeonato Brasileiro, porque tivemos aí dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com Londrina e Goiás. Que o Ney Franco colocou na água do pessoal do Goiás, professor? 3-1, fora de casa, uma ótima partida da equipe do Brasil Central, da equipe do Centro-Oeste, gol do Lucão, dois gols do Carlos Eduardo, e o Goiás finalmente deixou a zona de rebaixamento. A gente sabe que o Goiás, ele tinha uma equipe muito forte para estar onde estava, né, professor? Era alguma coisa dentro do grupo e que parece que o Ney Franco conseguiu contornar e o Goiás vem numa sequência de 3 resultados positivos, professor. Pois é, eu acho que você foi muito feliz em tocar no, na qualidade técnica do Goiás, que não era para a zona de rebaixamento. E realmente eu comungo desse mesmo pensamento seu. E talvez, Léo, uma coisa que casou bem, e nossos ouvintes também podem refletir comigo, é a tranquilidade que o Ney aparenta, né? Ele é um treinador até que tranquilo, até demais, né? E então essa tranquilidade veio de encontro com aquilo que o Goiás precisava, tranquilidade para poder desenvolver o seu jogo tecnicamente. É claro, entra o conhecimento, o posicionamento, uma série de outras coisas, mas o mais importante era a tranquilidade que esse elenco precisava para poder render aquilo que se esperava dele. Me parece que o Ney Franco conseguiu isso. E por outro lado, eu acho que é o adeus do Marquinho dirigindo o Tubarão lá de Londrina, né, Léo? Ah, o Londrina que ficou 7 anos sem trocar de treinador, esse ano já vai para sua segunda troca de técnico, né? E não consegue ganhar, você vê, vem de uma derrota, empata, perde. Perdeu duas em casa seguidas. Perdeu duas em casa seguidas. Perdeu então pro Juventude e perdeu pro Goiás, e pro Goiás dessa maneira que foi, né? E tudo isso choca com a torcida e a pressão fica muito grande em cima do dirigente e com certeza a cabeça do Marquinho vai ser servida, viu, Léo? Até o momento a gente não recebeu nada, mas vamos aguardar, porque daqui a pouco é capaz de sair alguma coisa. Se sair no horário do Rio Vox Esporte Clube, a gente passa aqui pra você. Vamos falar de Figueirense Sampaio Correia, porque no dia do aniversário do Figueira, se eu não me engano, 98 anos do Figueirense, a equipe do Figueira serviu o bolo pra torcida, 1-0, gol do Nogueira, assume a vice-liderança do campeonato. Aliás, 97 anos, boa vitória do Figueirense, que é outra equipe que ela tem nomes que poderiam tranquilamente jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, né, professor? É um time muito bem arrumado, muito bem organizado pelo Milton Cruz. Ah, não tenha dúvida nenhuma, né? Já está há um certo tempo lá, então quer dizer que o time já tem a cara dele, o jeito dele, e vem colhendo resultado. E não é só o Figueirense, né? O Avaí também, os dois times lá do estado vêm muito bem de Santa Catarina aí na segunda divisão do futebol brasileiro. E em especial o Figueirense, que vem fazendo uma grande campanha e é um sério candidato ao acesso, né, Leandro? Também falamos agora de Série A do Campeonato Brasileiro e a torcida do Tricolor está feliz da vida que o São Paulo venceu mais uma, 3-0 para a equipe do Tricolor, para cima do Vitória, 2 gols do Nenê, 1 gol do Everton. O pessoal do Vitória está bravo pra caramba porque a expulsão do meia Iago, vamos dizer que dá para se contestar, porque na verdade ele não tinha nem cartão amarelo, foi expulso direto numa bola que o pessoal não, muita gente fala que não daria esse cartão. Mas o Nenê, ele vem sendo fundamental para a equipe do Tricolor, né, professor? Ele era reserva na época de Dorival Júnior e hoje ele é o dono do time. O que joga futebol o Nenê é brincadeira, viu, professor? E eu quero dar os méritos para outro jogador que chegou. O Everton, porque a partir do momento que ele chegou é que o São Paulo se acertou, professor. É, são dois grandes jogadores, eu reputo o Everton melhor do que o Nenê. Mas no processo São Paulo, o Nenê casou melhor do que o Everton. Mas é claro, agora o Everton está conseguindo se soltar, entrou bem, passou a conhecer todos os companheiros dele de equipe. Então você vê que realmente o Nenê está em estado de graça, fazendo gol todos os jogos. E ontem fez um lindo gol, né? Um belo gol de fora da área. E me parece que o São Paulo fica tranquilo aí na mão do Aguirre. Vamos torcer. E o ouvinte e o São Paulino, o Léo, deve estar preocupado, né? Porque o Leco tá muito quieto, né? E quando ele fica muito quieto assim, é sinal que logo, logo vem uma lambança das grandes aí, né? Logo, logo vem problema aí pro lado do São Paulo. Mas, enfim, o Tricolor, ele vai ficar no mínimo com a terceira posição depois da virada pra Copa. Porque o Atlético ainda joga, se vencer, fica com a vice-liderança. Mas no mínimo a terceira. Então, para os planos, o começo do Campeonato de São Paulo foi muito conturbado, né? Todo mundo achava que o Tricolor, às vezes, poderia ser uma equipe para brigar na parte de baixo. Isso não aconteceu. O Tricolor realmente tem hoje um estilo de futebol muito sólido, um estilo de futebol uruguaio, aguerrido, né? Uma equipe que joga futebol e que tem muita raça, briga por todas as bolas. Então, quer dizer, a equipe do São Paulo está cumprindo mais do que as expectativas até esse momento. Né, professor? Ah, sem dúvida, Léo, você foi feliz, né? Tem a cara do Aguirre, não é um uruguaio, um time que tem coração, tem alma, totalmente oposto dos times que passaram, os treinadores que passaram lá, né? Time apático e totalmente o São Paulo vem muito bem e me parece que o Aguirre está ajustando e trazendo a confiança para os jogadores do São Paulo. Então, quem que poderia imaginar no início do Campeonato Brasileiro que o São Paulo chegaria na parada da Copa depois de 12 rodadas no G4. Então tá aí, isso é fruto do trabalho. E percebe-se que ele não é um treinador que fica falando, paparicando o jogador, não. Ele é uma pessoa prática, humilde, simples e trabalhador. E tá aí o trabalho falando por ele. Vamos falar mais de Copa do Mundo antes da gente falar da próxima, da rodada, do complemento da rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, as últimas partidas antes da Copa do Mundo. Porque o pessoal que gosta de futebol, o pessoal que gosta do futebol bem jogado, está muito preocupado com a situação do Salah na seleção egípcia. Ele acabou se lesionando na final da UEFA Champions League, mas Mohamed Salah já participou até do treino coletivo. Seu primeiro treino coletivo foi hoje na cidade de Grozny, que é o quartel-general do Egito na Copa do Mundo. Além de realizar corrida em voltas do gramado, o faraó egípcio realizou exercícios com a bola ao lado dos companheiros e não deve ser problema para a estreia do Egito, que será na sexta-feira às 9 da manhã contra a equipe do Uruguai, professor. Que bom, né, que o Salah volta, pode voltar a jogar. Que bom que o Egito fica forte para estrear. A missão é dificílima, o Uruguai vem muito bem. Tem um ataque lá de fazer inveja para qualquer seleção do mundo, né? O Cavani e o Suárez. Então, a certeza de ter um grande jogo está guardada dos dois lados, tanto o Egito quanto o Uruguai. E é aonde realmente a seleção egípcia precisa do Salah, porque é fundamental pelo menos tirar um pontinho da forte seleção uruguaia para poder ir mais tranquila para as partidas contra a Arábia Saudita e Rússia, onde, teoricamente, com o Mohamed Salah, o Egito ele é bem favorito, professor. Ah, sem dúvida, não tenha dúvida nenhuma. É muito importante esse ponto que o Egito pode tirar do Uruguai, mesmo porque tirando um ponto do Uruguai, ele força o Uruguai a brigar por mais duas vitórias, não é isso? Justamente contra seus concorrentes, Rússia e Arábia Saudita. Então você pode esperar que vai dar um grande jogo, e sem contar que pro Egito foi muito bom logo de cara pegar o Uruguai, né? Porque além do adversário natural, ainda tem a estreia, a adrenalina da estreia, aquela coisa toda que corre a favor de quem realmente tem a missão de ficar em primeiro no grupo, né, Léo? Com certeza. Vamos falar mais de Copa do Mundo? Dessa vez a gente fala sobre a seleção sérvia, que também já está na Rússia. E ontem, em entrevista coletiva, vamos só confirmar onde a seleção sérvia está. O atacante... Eita, o computador precisa me ajudar hoje aqui. Vamos lá. O meio-campista Grujic falou que o Brasil é favorito, mas disse ainda que a Suíça, Costa Rica e a própria Sérvia lutará pela segunda vaga, mas disse o seguinte: o Brasil precisa mostrar em campo. Ele não está assistindo o jogo do Brasil, eu acho, né, professor? Realmente não está. Está em outro mundo que não o mundo da Copa do Mundo. Não está acompanhando, porque... Como que precisa mostrar mais? Acho que pode ser ainda um combustível a mais no jogo contra a Sérvia. Mas o Priovic, que é centroavante e do PAOK da Grécia, falou que o Brasil é muito favorito, mas tem que ficar com os olhos abertos aí. A Sérvia vem numa goleada sobre a Bolívia por 5. Mas na Bolívia até... Se a gente montar um time da rádio aqui, eu no comando do ataque, o professor jogando no meio do campo e o Titi no gol, é capaz de a gente ganhar da Bolívia, viu, professor? Mas a Bolívia jogou desfalcada. Desfocada da altitude, né? Justamente, né? 4.100 metros de altura. Mas trocadilhos à parte, eu quero chamar a atenção de todos os nossos ouvintes, né? Que acompanham tudo da Copa do Mundo, como a gente. E vocês marquem e vejam a presença. Quando chegou a Sérvia? Quando ela desceu do avião. Eu quero até chamar a atenção de vocês, porque eu chamei a atenção do meu pai e mostrei pro meu pai e falei: pai, ó, dá uma olhada. Esse time da Sérvia, ao desembarcar na Rússia, já chegou perdendo de 2-0. Porque o jogador desceu tudo com bolsa na costa, cada um de um jeito, cada um sem uniforme oficial, sem nada. Essa é a Sérvia. É esse valor que eles dão para a Copa do Mundo. Enquanto todo mundo chega valorizando aonde está chegando, a Copa do Mundo, todos aqueles que ficaram para trás, que não conseguiram classificar, a Sérvia chega lá como se fosse um jogo amistoso que fosse fazer contra o Arrancatoco Futebol Clube. Muito bem, vamos falar do Campeonato Brasileiro, o complemento da rodada a partir de agora aqui no Rio Vox Esporte Clube. Hoje é a última oportunidade de ver o Campeonato Brasileiro, porque daqui é só um mês pra frente vai ter Campeonato Brasileiro. A partir de agora é só Copa do Mundo. Pra você ter ideia, a próxima rodada, a 13ª rodada, é só no dia 18/7, logo após o final da Copa do Mundo. Então, hoje é o dia de matar, de ver o seu time jogar, pra deixar ficar aquela saudade, ou boa ou ruim, né, pra Copa do Mundo. Torcer pra não acabar mais a Copa do Mundo, pra não voltar ao campeonato, né, pro pessoal da parte de baixo, ou o pessoal da parte de cima, que quer que volte logo pra continuar no ritmo e no fôlego que está. Vamos falar então da rodada de hoje, além do São Paulo e do Vitória que jogaram ontem. O São Paulo fez 3-0 pra cima da equipe baiana. Temos América Mineiro e Chapecoense, o jogo no Estádio Independência às 16 horas. A equipe do América Mineiro nesse momento é o 13º colocado com 13 pontos, vem de 2 resultados negativos, e a Chape também tem 13 pontos, vem logo na sequência, na 14ª posição, e vem de vitória, vitória importante, venceu o Cruzeiro dentro de casa. Jogo de 6 pontos para essas equipes, professor, porque quem vencer chega um pouco mais acima na tabela, pode assumir até a 10ª posição. Quem perder fica de olho na zona da degola. A Chapecoense que tem o Gilson Kleina lá, que surpreende, né? Ganha do Cruzeiro e depois perde pro time do rebaixamento. Mas todo mundo quer terminar essa primeira parte do campeonato aí antes da Copa com vitória. Não é o caso diferente da Chapecoense. Vamos torcer para que eles possam vencer também e poder entrar numa fase aí de descanso e depois de pré-intertemporada para se preparar para a volta do campeonato. Muito bem, vamos falar também a partir de agora de Fluminense e Santos. O jogo é no maior palco do futebol brasileiro, palco do Maracanã. A equipe do Santos Futebol Clube está na beira da zona da degola com 10 pontos. Precisa da vitória mais do que tudo a equipe santista. Já o Fluminense, ele tem 14 pontos na 11ª posição e vem de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas. Então, a equipe do Flu, que via um campeonato muito tranquilo na parte de cima da tabela, começa a ligar a luz de alerta, professor. O que a gente pode esperar desse jogo? Filme de terror? Difícil, viu, Léo? O Fluminense e o Santos, né? As duas equipes vêm num estágio difícil na competição e eu acho que o resultado de empate é aquilo que os dois querem, viu? Menos, ou vencer ou empatar, perder jamais, porque quem perder realmente fica difícil na competição. É claro, muito mais difícil para o Jairzinho do que o Abel, que o Abel pode cair para a segunda divisão com o Fluminense. Só tem ele, se dispensar ele, daí fica sem nada, né? Então a vida do Jairzinho é mais difícil, né? E me parece que o empresário também agora, do Rodrigo com Y, começou a criar problema também, tirar menino de concentração, aquela coisa toda. Então isso também ajuda o jogo ficar mais nervoso ainda. Ou o Rodrigo, como estão falando o pessoal, para tirar aquela onda, né? Mas o ambiente do Santos é ruim. O Santos não consegue desenvolver uma sequência de boas partidas e, consequentemente, uma sequência de pontos somados. E no Fluminense a situação é muito ruim por causa de pagamentos de salário. Porque o Abelão não está recebendo, o grupo não está recebendo e... Antes da saída do Paulo Autuori, era ele, o Autuori, que administrava isso, que segurava a chumbada dos jogadores reclamando de salário atrasado. Agora é direto no Abel, é direto nas costas do Abel, e o Abel está por um fio de deixar o Fluminense, viu, professor? Está no seu limite o treinador Abel Braga. Ele, por enquanto, não ameaça pedir demissão, mas a gente tem informações que ele já está no limite e não aguenta mais essa situação. O Fluminense não paga, professor. E o Abel não merece isso, né? Um baita de um caráter, um homem sério, competente no que faz, tem mercado aí mundial, brasileiro, ele não merece isso. Então o Fluminense, com o seu desmando, com a sua falta de organização, deixa estourar também o rojão de administrar salário atrasado dos jogadores para o coitado do Abel, que não merece passar por tudo isso que ele está passando. Se não bastasse a fragilidade técnica da equipe, tem que administrar problemas financeiros do clube, que ele não tem nada a ver com isso. Bom, o Fluminense vem a campo num 3-5-2, na verdade num 3-3-2-2. Esses variação de esquema aí é complicado, viu? Mas basicamente é um 3-5-2 com 3 homens fazendo uma linha na frente da zaga para mais proteção nessa partida contra o Santos. Então a gente tem Júlio César no gol, Renato Chaves, Gum e Luan Pérez, Ayrton Lucas, Richard e Gilberto no comando, né, na armação, o Douglas e o Jadson, e na frente Pedro e Pablo Diego. Esse é o time do Fluminense, recheado de meninos, né, professor? Ah, sem dúvida, né? O time do Fluminense é um time jovem, um time que não tinha dinheiro para contratar, para montar o time. Contou muito com a Abel e com a base lá em Xerém, de Xerém, para montar esse time profissional. Portanto, eles têm que dar toda a retaguarda para o Abel, porque se o Abel cair, sair, com certeza o Fluminense não vai conseguir contratar departamento jurídico para conseguir salvar o Fluminense do rebaixamento. Desta vez não tem português, hein? É, dessa vez não tem, mas tem Paraná, né? Vamos ver se o Paraná se aceita isso. E o Santos do Jair Ventura vem diferente, vem com o Gustavo Henrique no lugar de Lucas Veríssimo, que está suspenso e deve ser vendido também agora nessa pausa à Copa do Mundo. O meio também terá mudanças, o Peixe deve formar uma linha de quatro com Alisson, Diego Pituca, Léo Cittadini e Jean Mota. Vamos falar então do time do Santos, que tem Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Dodô, Diego Pituca e Alisson. Agora aí na armação temos Jean Mota e Léo Cittadini, e na frente Bruno Henrique e Gabigol, professor. Esse é o time do Santos Futebol Clube. Rodrigo não viajou aí com a delegação santista para o Rio de Janeiro, está no aguardo aí das minutas contratuais para assinar realmente com o Real Madrid. O Eduardo Sacha está machucado, então essa é a equipe do Santos, professor. É, o Santos vai mais fraco, né? Então quer dizer que o Santos tem que juntar seus cacos e trabalhar em cima de uma vitória lá, ou na pior das hipóteses, um empate. Coisa que o empate não fica bem para ninguém, porque eles estão numa situação muito ruim na tabela de classificação. Mas o Santos vai viajar com isso que você acabou de dizer aí, com dois desfalques, justamente aonde é o que tem feito os gols também, né? Que é o Rodrigo e o Sacha. Os dois desfalques vai fazer uma diferença muito grande para que o Santos consiga a vitória. Por isso que fica muito mais fácil cravar um empate, viu, Léo? Vamos a mais uma partida de futebol nesta quarta-feira. Tem Paraná Clube Cruzeiro no Durival de Brito, às 19h30. O Paraná vinha numa sequência muito boa de duas vitórias até enfrentar o Flamengo e pagou pelo que não fez. O Cruzeiro foi derrotado, fora de casa, perdeu para Chapecoense por 2-0. Não preocupa o resultado, mas o Cruzeiro precisa somar ponto hoje lá no Paraná. De preferência, a vitória, né, professor? Ah, sem dúvida, viu, Léo, porque o Cruzeiro não pode, né, perder para a Chapecoense da maneira que perdeu e agora vai enfrentar outra equipe aí que está na zona do rebaixamento e com esse resultado do Flamengo é absolutamente normal do Paraná ter perdido lá, mas o que vale a pena lembrar é que o Paraná não joga na defesa, viu, Léo, joga com qualquer time, seja ele a força que for, ele joga no ataque, então eu vejo que o time parece que joga, tem chance de vencer. A partir do momento que você não é covarde, você tem chance de vencer. Pode perder como tem perdido, mas pode ganhar também se acertar um bom jogo como esses dois penúltimos e antepenúltimo jogo dele, que ele acabou vencendo antes do Flamengo. Agora falamos de Sport Recife e Grêmio, jogo na Ilha do Retiro hoje às 19h30. O Grêmio vem de um resultado positivo, vem de vitória, conseguiu se recuperar batendo o América Mineiro dentro de casa por 1-0. E o Sport perdeu para o Vasco fora de casa e era o segundo colocado, hoje já é o sétimo. Importante para as duas equipes a vitória para se manter na parte de cima nessa parada da Copa do Mundo. Acho que principalmente para o Sport, porque teoricamente o lugar do Sport não é aí onde ele está, né, professor? Teoricamente o lugar do Sport seria na parte de baixo. O Claudinei, como a gente já disse várias vezes aqui, repete, está fazendo um excelente trabalho no comando do Leão, mas eu não sei, eu acho que o Grêmio vem forte para pelo menos trazer um pontinho de lá de Recife. Eu acho que é importante esse pontinho para o Grêmio, professor. É, e o Claudinei tem uma queda por empatar com os times de ponta, com os times que tem grandes elenco aí, né? Parece que surpreendeu aquelas duas vitórias contra o Palmeiras aqui no Allianz por 3-2 e também o outro jogo que ele fez na Ilha lá contra o Atlético Mineiro, que venceu também muito bem por 3-2. Mas o Sport está numa fase boa, portanto ele pode até arriscar um pouco mais, mas eu não acredito, eu também vou com esse mesmo pensamento seu aí, que a possibilidade de um empate entre Sport e Grêmio é 40%. E Botafogo e Atlético Paranaense, o jogo hoje no Engenhão às 21 horas. Botafogo, ele vem numa sequência de 3 jogos sem perder, mas já são 2 empates, inclusive um contra o Ceará, que não era esperado esse empate. E o Atlético Paranaense vem de 3 derrotas, zona da rebaixamento, Fernando Diniz pressionado. Esse jogo, eu acredito que, pelas duas equipes precisarem muito do resultado, vai acabar não acontecendo é nada, viu, professor? É um jogo difícil, o jogo é complicado, e a gente tem que conferir aí, porque realmente a situação do Atlético é difícil, mas eu acredito numa vitória do Palmeiras. Aliás, esse era o Botafogo e o Atlético Paranaense. Agora a gente vai falar de Palmeiras e Flamengo. Botafogo e Atlético Paranaense. Isso. Ah, então eu acredito que justamente está aí uma grande possibilidade do Fernando Diniz se reabilitar e manter o emprego dele, viu, Léo? Exatamente. Vamos falar de Palmeiras antes. Olha só, Palmeiras confirmou a venda do Tietê. O Keno está muito perto de sair para a equipe da Arábia, lá do Al Nassr, né, da Arábia Saudita. Se eu não me engano, 40 milhões de reais. É muito dinheiro, não dá para não vender, não. O Roger Guedes tem proposta do Shakhtar Donetsk, cerca de 20 milhões, e deve sair também, deve entrar dinheiro no cofre do Palmeiras, além do João Pedro, que já saiu. Agora, o Palmeiras acaba, notícia quentinha, notícia fresquinha, saiu agora, menos de um minuto, o Palmeiras acertou a venda do atacante Fernando, de 19 anos, para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia nessa quarta-feira. O acordo foi fechado em 5,5 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais, e o clube ficará com 90% desse valor, 21 milhões de reais. O atleta fez parte do plantel sub-20 do Verdão e vinha treinando no elenco profissional desde a convocação do Borja para a Copa do Mundo. Mais um atleta que vai deixando o Palmeiras. O Palmeiras vai acontecendo um desmanche. O Lucas Lima também tem proposta da Lazio para deixar o Palmeiras e parece que ele gostou muito da proposta. O Palmeiras está muito perto de fazer 100 milhões de reais nessa janela, professor. Só que a torcida vai cobrar reforço, precisa de reforço, porque está saindo um monte de gente, professor. É, mas está saindo gente que não estava jogando, né? Então, mas é claro, isso tudo tem que ser revertido em força para o elenco e também a equilibrar as finanças lá do Palmeiras, que o Palmeiras gasta muito também. Mas é mais um menino da base, que é uma promessa que está sendo vendida aí, e depois a gente força a memória para recordar quem era esse menino que hoje está bem aí no mundo e é brasileiro, né? É um desse menino, Fernando, né? É um desses meninos que realmente tem um grande futuro aí. Vamos torcer para que realmente ele consiga o sucesso que outros já conseguiram, né, entrando pelaquela porta lá na Europa. Muito bem, vamos falar de Palmeiras e Flamengo, jogo que vale muito para os dois lados. Eles entram em campo nesta quarta às 21 horas, pelo horário de Brasília, na Arena Palmeiras, em São Paulo, no Allianz Parque, né? Pela 12ª rodada do Brasileirão. Será a última partida antes da paralisação, como já dissemos algumas vezes. E o Verdão chega de 3 jogos sem perder. Poderia até estar mais embalado para enfrentar os cariocas, se não fosse o gol sofrido aos 42 do segundo tempo no último domingo, que determinou aí um empate com o Ceará. Palmeiras é o 6º colocado e, dependendo de combinação, pode até terminar em 3º a rodada. Já o Mengão é o líder do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, melhor mandante, sem sofrer gol em 8 dos 11 jogos da competição e marcando em todas as partidas. O Flamengo chega muito confiante. 8 pontos é a vantagem de Flamengo para Palmeiras. Então, a vitória do Palmeiras é fundamental para, quem sabe, ainda tentar brigar pelo título. É bem verdade que é cedo ainda para a gente falar sobre deixar alguém de fora pela briga. Não sei o pessoal lá de baixo, mas acho que é muito cedo ainda para isso. O resultado positivo é fundamental no Flamengo para tentar, quem sabe, tirar esse adversário da briga, desestabilizar um pouco o ambiente do adversário. E a partida ainda pelo lado do Flamengo marca a despedida de Vinícius Júnior e Felipe Vizeu. Palmeiras vem aí com alguns desfalques, pelo menos 5 são os desfalques do Palmeiras, mas terá 2 retornos muito importantes ao time titular. Bruno Henrique e Felipe Melo estão novamente à disposição da comissão técnica. Antônio Carlos tem dores musculares, Keno, Diogo Barbosa e Guerra lesionados, o Keno deve deixar o Palmeiras e o Borja vai jogar a Copa do Mundo pela seleção da Colômbia. Então o Palmeiras vem com o Jailson no gol, Marcos Rocha, Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Luiz, Felipe Melo e Bruno Henrique, Dudu, Moisés, Johan e William Bigode na referência do ataque palmeirense. Já o Flamengo do Maurício Barbieri não tem Diego com dores musculares. Jovem treinador tem que escolher entre a cadência de Jean Lucas, do menino Jean Lucas, ou a velocidade e drible do colombiano Marlos Moreno. William Arão corre muito por fora para entrar nessa vaga. Em grande fase, Everton Ribeiro volta a atuar centralizado, mais próximo de Paquetá, fechando ali o meio-campo com o Cuejar. Então o Flamengo vem com Diego Alves no gol, Rodney, Tuller, Léo Duarte e René. Cuejar, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Paquetá e Vinícius Júnior. E na frente, Henrique Dourado é o camisa 9 do Flamengo, professor. O que, que a gente pode esperar dessa partida? O Palmeiras vem se mostrando muito competente em jogos com as equipes da parte de cima, com exceção do Corinthians, que não consegue ganhar nem a bordoada do Corinthians. Mas jogou bem contra o Grêmio e jogou bem contra o São Paulo. Só a exceção foi contra o Cruzeiro. O Palmeiras tem isso. Se o Palmeiras entrar disposto a vencer e agredir ao tempo inteiro a defesa do Flamengo, o Palmeiras consegue um bom resultado. Mas, do outro lado, está o líder do campeonato que vem jogando muito futebol, né, professor? É, sem dúvida, mas o Flamengo não joga mais do que o Grêmio. E o Palmeiras demonstrou isso no jogo que eu fiz lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, e conseguiu fazer uma grande partida, como fez também lá na La Bombonera, dentro da Argentina lá, e acabou vencendo a equipe. Então, eu acredito que numa vitória do Palmeiras, o Palmeiras foi muito mal no segundo tempo contra o Ceará, desapercebido, um time desinteressado, e coisa que vai ser totalmente diferente hoje nesse jogo contra o Flamengo. Então, o Flamengo com certeza vai fazer opção pelo Jean Lucas, que é um excelente jogador, e um jogador que muito em breve vai ser titular da equipe do Flamengo. Eu aposto numa vitória do Palmeiras e vou torcer também para uma vitória do Palmeiras para que o campeonato continue interessante como está a zona de classificação aí. Porque uma vez que o Flamengo vencer, com certeza já abre aí uma distância maior aí das equipes aí, e daí já vai começar a ser o time a ser batido. Muito bem, então, Palmeiras e Flamengo, jogo hoje na Arena do Palmeiras às 21. Hoje às 21h45 tem Atlético Mineiro e Ceará, jogo no Independência às 21h45. O Atlético pode ficar ainda na segunda posição, precisa vencer a equipe do Ceará, que ultrapassa o São Paulo no saldo de gols e termina essa virada da Copa do Mundo na vice-liderança. E o Atlético já vem se reforçando, vem contratando, reforça o seu elenco para a volta do Mundial. O Thiago Largue pediu reforços, a diretoria atendeu aos pedidos do treinador, e o Atlético, que a gente via como uma equipe que brigaria pela uma Libertadores da América, hoje, se manter a qualidade do futebol que tem, briga pelo título, né, professor Mauro? Ah, sem dúvida. Tem uma grande equipe, tem uma diretoria firme, o Galo está lá na gerência de futebol, dando toda assistência para o treinador, estão antenado, estão vendendo jogador, mas estão trazendo outros grandes reforços. Portanto, o Atlético é uma das equipes candidata ao título, e me parece que a janela não vai mudar esse pensamento da diretoria, viu? Muito bem, vamos falar agora também de Internacional e Vasco, jogo às 21h45 no Beira-Rio. O Inter vem fazendo uma campanha bastante honesta, para falar bem a verdade. São 5 jogos sem perder, 19 pontos na quinta colocação. E o Vasco é naquela, né? Somar o máximo de pontos que conseguir, jogando fora de casa, o empate para o Vasco hoje seria um ótimo resultado. O Inter, se quer continuar na parte de cima da tabela, precisa da vitória dentro de casa de qualquer maneira, professor. Ah, sem dúvida. O Inter precisa vencer e precisa realmente. O time do Internacional é uma equipe que está montada para contra-atacar, tem um contra-ataque forte quando joga o Lucas, que é do Corinthians, que está emprestado lá. E o Vasco vem aí de uma bela vitória aí contra o Sport, né? Portanto, na estreia do Jorginho, quem sabe o Vasco do Amauri lá do Rio Pedrense pode beliscar o Inter lá e conseguir vir com uma vitória de lá, o que eu acho difícil, porque a defesa do Vasco é muito ruim. Agora a gente fala de Bahia e Corinthians, jogo na Arena da Fonte Nova em Salvador, nessa quarta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm em busca de reabilitação. Corinthians vem jogando um mini campeonato baiano, né, professor? Já que pegou Vitória na última rodada, agora enfrenta o Bahia, que não vence há 4 partidas e ocupa a 18ª colocação com 9 pontos e grande risco de passar toda a Copa do Mundo na zona da degola. Precisa vencer e ainda torcer muito contra os seus rivais. E a equipe do Corinthians, desde a saída do treinador Fábio Carilli, a equipe do Corinthians vem enfrentando muita dificuldade. É um Corinthians que parece que perdeu a confiança que tinha em jogar futebol e tenta recuperar isso. O Corinthians tem a situação de uma maneira um pouco melhor, né? Mas não vem de um bom momento, e de longe isso a gente com certeza pode falar. Técnico interino do Bahia, o Cláudio Prates, busca a primeira vitória em frente do time e ele deve fazer poucas mudanças em relação à equipe que enfrentou o Botafogo na última rodada. O Bahia vem com Douglas no gol, Nino Paraíba, Thiago, Lucas Fonseca e Léo, Elton e Gregory, Elber, Regis, Zé Rafael e na frente Kaique. E a equipe do Corinthians, do Osmar Loss, tenta se aproximar dos primeiros colocados, que é o grande objetivo. Corinthians, como atual campeão brasileiro, tem que continuar na parte de cima da tabela. Vem com uma mudança na escalação. Marquinhos Gabriel entra no lugar de Matheus Vital. E depois não quer receber vaia. Walter no gol, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique Sid Clay, Gabriel e Maicon, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Pedrinho. Na frente está Roger, professor Mauro Fernandes. Só eu achei burrice da parte dele colocar o Marquinhos Gabriel no lugar do Matheus Vital? Pois é, rapaz, cada coisa que a gente vê, né? O menino vinha muito bem, inclusive oscilava entre titular e opção com o Carilli, e agora parece que está caindo em desgraça lá. Mas vamos ver. O Osmar Loss deve estar tendo pressão para tudo quanto é lado. Dirigir o time do Corinthians depois do Carilli é uma missão dificílima para quem quer que seja, muito mais ainda para um treinador inexperiente, como é o caso do Osmar Loss. Vamos torcer para que ele esteja certo, porque você vai tirar a confiança de um menino que estava bem para colocar um que está sem confiança no banco de reserva e sem estar jogando bem. Portanto, é muito difícil essa teoria dar certo. Mas vamos ver o resultado é que vai nos dizer, né, Léo? Vamos para um palpitão antes dessa Copa do Mundo, último palpitão antes dessa Copa do Mundo. Lembrando, amanhã tem pontapé inicial da Copa. Estamos no ar às 11 para fazer o pré-jogo de Rússia e Arábia Saudita. 11 horas da manhã estaremos no ar aqui no Rio Vox Esporte Clube. Você quer saber o nosso novo horário? Toda a Copa do Mundo a gente estará no ar às 11 da manhã, com exceção das quartas-feiras. As quartas se mantemos no meio-dia. Então, segunda, terça, quinta, sexta e sábado às 11, quartas-feiras ao meio-dia. Tá tudo lá no Jornal Verdadeiro, que sai mais uma edição da nossa coluna nesse final de semana. Tá imperdível. Tem uma opinião sobre como o Brasil vai para a Copa do Mundo. Tem voleibol, tem campeonato amador de veteranos. Então tá imperdível. Tá muito legal. Sexta-feira já tá disponível para você acompanhar. Palpitão, professor. Vamos lá. América Mineiro e Chapecoense. Qual é o resultado dessa partida? Vitória do América Mineiro, 1-0. Eu vou de 1-0 pro América também, viu, professor? Temos também Fluminense e Santos do Maracanã, às 19 horas. 1-1. 0-0. Esse vai ser filme de terror. Paraná Clube e Cruzeiro no Dorival de Brito, 19:30, professor. 1-0, Paraná. 1-0 Cruzeiro. Vamos diferente, então, para essa partida aí. Sport Clube do Recife e Grêmio na Ilha do Retiro, às 19:30. 2-2. Eu vou de 1-0 para a equipe do Leão da Ilha. Vou de 1-0 para a equipe do Sport. Botafogo e Atlético Paranaense no Engenhão, professor. 2-1 Atlético Paranaense. Vou de 1-0 Botafogo. 1-0 Botafogo. Palmeiras e Flamengo na Arena Palmeiras às 21. 3-2 Palmeiras. 2-2 a partida. Hoje vamos ter empate lá na Arena Palmeiras. Atlético Mineiro e Ceará, o jogo no Estádio Independência. 0-0. Vou na zebra, 1-1. Bahia e Corinthians, o jogo na Fonte Nova às 21h45. 1-1. 2-1 Corinthians. Corinthians vence fora de casa hoje. Internacional e Vasco no Beira-Rio às 21h45 também. 2-1 Vasco. 2-1 Inter. Então vamos palpitando meio que perto ali, mas temos algumas mudanças. Última notícia da nossa programação de hoje. Douglas Luiz, lembra do Douglas Luiz, a torcida do Vasco? Acho que lembra. Volante que foi contratado pelo Manchester City. Ele foi contratado por 13 milhões de euros. Ele foi repassado ao Girona da Espanha por um período de teste de adaptação na Europa. Mas Pepe Guardiola já chamou o Douglas Luiz para o seu grupo. O jogador do Manchester City agora deve defender realmente o Manchester City. O strike Douglas atuou muito pouco no Girona, o que faz pensar o seguinte: será que o pessoal não pediu para dar uma segurada nele, para o pessoal não crescer os olhos e alguém já tentar tirar o menino do Manchester City mesmo sem estrear, professor? O pessoal lá são muito vividos nisso tudo, né? E com certeza o Guardiola deve ter chamado o menino para valorizar, não subir tanto o valor dele, fazer prorrogar o contrato do menino com outras cláusulas rescisórias. Agora vamos falar do Pelé, porque o Pelé era uma das presenças praticamente confirmadas na abertura da Copa do Mundo, mas o Pelé não estará na Rússia nessa partida, pelo menos nessa partida entre Rússia e Arábia Saudita, no estádio Luzinski, em Moscou. O rei do futebol é um dos principais convidados para o evento, mas não vai poder participar devido a dores no quadril que o impedem de fazer viagens. A informação foi confirmada pela FIFA. É uma situação comum já com o Pelé. Faz muito tempo que ele está enfrentando esse quadril, né? Essa lesão no quadril, né, professor? Pelé se machucou mais depois de jogar, quando jogava, né, professor? Mas tudo isso é fruto de lá da época que jogava, né? Então, é uma pena, porque é uma pessoa que realmente fez muito pelo futebol e abrilhantaria em bastante a festa lá da Rússia. Mas com certeza vai estar participando nas televisões aí, a gente vai poder acompanhar o que pensa o Pelé a respeito do Mundial da Rússia. E só para a gente terminar a nossa programação de hoje, professor, sabe quem que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, convidou para assistir a abertura da Copa? Não. Joseph Blatter, o ex-presidente da FIFA, estará na Rússia para assistir a Copa do Mundo com o convite de Vladimir Putin. Esse é um brincalhão também, hein? Com certeza, um brincalhão. Pessoa que passou pela FIFA, fez coisas do arco da velha lá, mas o Putin tem que convidar ele mesmo, porque com certeza o Putin mexeu esse bolo também junto com o Blatter para fazer a Copa do Mundo na Rússia, mas não vai acrescentar em nada pro futebol a presença dele lá, Vilão. Vamos chegando então ao final da nossa programação esportiva de hoje. Quero agradecer muito ao professor Mauro Fernandes, que esteve conosco mais uma vez aqui. Muito obrigado pela companhia, professor. Amanhã, às 11 da manhã, horário novo, durante o período da Copa do Mundo, estaremos aqui para fazer o esquenta entre Rússia e Arábia Saudita. E depois do final do jogo, tem programação extra no nosso site, hein? Ah, Léo, uma boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Lembrando que as inscrições para a disputa do segundo torneio comemorativo aos 2 anos da Associação Olímpica Rio-Pedrense e também aos 124 anos de emancipação política administrativa de Rio das Pedras, as inscrições estão abertas. As equipes que se interessar em participar é passar aqui para fazer a inscrição e pegar o formulário para inscrição do atleta. Eu desejo a todos uma ótima tarde, vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo, e amanhã às 11 horas estaremos aqui firme e forte para fazer a programação esportiva. Muito bem, agradeço o professor, agradeço a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho na nossa programação esportiva. Fique com Deus. Amanhã começa a Copa do Mundo, quero ver todo mundo empolgado para ver a bola rolando na Rússia. E, se Deus quiser, estaremos às 11 da manhã, novo horário, aqui na programação esportiva da Rio Vox FM. Fiquem com Deus e até amanhã, 11 da manhã, para falar muito de esporte, muito de Copa do Mundo. Vai começar, tchau! You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know